Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora a 100ª edição do Frigideira Acústica. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para dar os parabéns a este programa que tanto os agrada, vamos cantar em homenagem a esta 100ª edição do Frigideira Acústica as músicas de Rodrigo Camacho, 3 horas da manhã, ele que é de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Depois tem Paulo Schwinn, My Love Cat, ele que é do Rio de Janeiro, capital. Na sequência tem Profusão Sonora, Insanidade, eles que também são do Rio de Janeiro, capital. Depois tem meu querido Bellini Rock, A Cura, ele que é de São José dos Campos, São Paulo. Na sequência tem Capitão Albatroz, Eu Continuo de Pé, eles que são de Guarulhos, São Paulo. Depois tem Motor Black, Do Jeito que o Diabo Quer, eles que são de Araucária, Paraná. E aproveitando também, já quero dar os parabéns à Milena, que é empresária da banda do Motor Black. Ela que é do The Case, maravilhosa. Um beijo, Milena, para você. E para terminar o bloco, vamos de Volúpia, Brilho de Luz, eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos lá? De parabéns, let's rock! Janela. chegou e tudo em minha vida se transformou. Buscas encerradas, chega do jogo de cartas marcadas. Queria alguém pra valer, uma namorada igual a você. Te conheci numa noite linda e quando eu te abracei foi melhor ainda. Conversamos muito, assuntos em comum. Logo demos o primeiro beijo e depois eu já queria mais um. Você tão linda já conquistou meu coração. Alegria infinda você trouxe pra minha vida, amor e emoção. My love cat, vamos passear e a Bay Road iremos atravessar. Na roda gigante é só flutuar, esses momentos sempre irão nos marcar. My love cat, vamos viajar e em frente à Torre Eiffel vamos casar. Nosso sonho vai virar realidade e a nossa vida vai ter muita felicidade. A Torre Eiffel vamos casar. Nosso sonho vai virar realidade e nossa vida vai ter muita felicidade. Thank you.

meio a tantos pensamentos, não sei como vou falar. Como vou falar? Espero a hora e o momento, procuro um brilho de luz. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, do mesmo jeito que a gente espalha confetes por todo lugar quando se canta um parabéns. Vamos dedicar agora esse bloco aos nossos apoiadores. A começar pela Balbúrdia Records. Punk, hardcore, metal, rock pauleira e outras barulheiras. O selo que apoia a cena independente brasileira e também a Frigideira Acústica. Você também pode apoiar. Confira os lançamentos da Balbúrdia Records no site, Spotify e redes sociais. Siga a Balbúrdia Records. E siga também no canal do YouTube ou no perfil do Instagram o Hora Rocker, o nosso apoiador aqui do Frigideira Acústica. Vamos agora para o Drops do Minuto Hora Rock. Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Santos, sou responsável pelo projeto Hora Rock, um projeto que divulga a cena underground brasileira e latino-americana onde quer que ela esteja acontecendo. Então peço desde já que vocês sigam o nosso Instagram, @_HoraRock, e também se inscrevam no canal Hora Rock no YouTube, canal esse que todas as terças-feiras tem uma entrevista com alguém que faz o underground. Nessa próxima terça-feira, 23 de junho, eu vou receber a banda Epitaph, banda de heavy metal de Porto Alegre. Então, se tu quer conhecer a banda Epitaph, cola lá no canal dia 23 de junho e vem conhecer os caras. Eu sou o Luiz Santos e esse foi mais um Drops do Hora Rocker. Hora Rocker, aqui o underground é notícia. Escorrendo o óleo, desciro então deliciosos salgadinhos que servem para acompanhar aquele bolo de aniversário aqui do Frigideira Acústica. Bolo este que eu posso chamar de Panela do Rock, e foi o programa que trouxe o Frigideira Acústica para vocês. Gratidão imensa, Robert Coelho e o programa Panela do Rock, por ter feito surgir o programa Frigideira Acústica. E agora já estamos a 100 edições, de forma autônoma, transmitindo o programa para vocês. Muito obrigada por ser o bolo desse aniversário dos salgadinhos fritos aqui no Frigideira Acústica, Robert. Vamos então agora ao segundo bloco, a começar com a banda The Ground. Fortes como uma fortaleza, eles que são de São Paulo, capital. Depois tem Sala 15, Stalker, eles que são do Rio de Janeiro, capital. Na sequência tem Vasto Infinito, Toda Maldade, eles que são de Brasília, Distrito Federal. Depois tem meu querido amigo Juninho, Sobre Viver, ele que é de Salvador, Bahia. Na sequência tem Linda Morfina e a música Ícaros, eles que são de Codó, Maranhão. Depois tem a banda Confluir, Sou Real, eles que são do Rio de Janeiro, capital. E para finalizar o bloco e o programa, não poderia deixar de faltar euzinha aqui, Patrícia Schack, com o som O Que Fazer, eu que sou de Maringá, no Paraná. Vamos lá? Let's rock! Mostrar que eles são sobre o feitiço que não vai se romper. É, e ninguém mais vai poder. Perdão, meu coração, desabando no chão. Quando eu tenho que te perdão, perdão. Seu mundo na minha mão, sua vida é união de tudo que existe nesse mundo belo. Eu te sigo pelas ruas, matando os corpos que flertam com você, me escondendo atrás da lua, feito um fantasma prestes a enlouquecer. Cê é minha, minha alma é sua, sobre um feitiço que não vai se romper. É, e ninguém mais vai poder te ver. Por não ser capaz de sobreviver. que sobreviver. É um sinal, são poucas coisas que me fazem pensar. Lembro que ontem fomos tarde demais. Lembro que ontem fomos tarde demais. Cara cheio de novidades, se afundar em suas maldades, por não ser capaz de alcançar seus objetivos, por não ser capaz de sobreviver, por não ser capaz de sobreviver. Aqui, excluídos, excludentes e conformados com o quê? Pátria amada, salvem todos, por enquanto, quem puder. Levante a cabeça, olhe pro alto, veja o sinal. Levante a cabeça, olhe pro alto, veja o sinal. Levante a cabeça, olhe pro alto, veja o sinal. Assim te esquecer, eu já teria feito. Eu já teria te arrancado do meu peito. Ah, se fosse tão fácil assim te assumir, eu não sofria tanto. Eu não estaria aqui jogado aos prantos. Mas se eu pudesse correr como uma Ferrari corre, eu não estaria aqui de porre, amor. Mas se eu pudesse voar como o Ícaro voou, eu já estaria perto, amor. E quando falta luz, a gente faz assim. De você, você cuida de mim. E quando falta luz, segura na minha mão. E vamos lá nós dois enfrentar juntos toda essa escuridão. Se fosse tão fácil assim te esquecer, eu já teria feito. Eu já teria te arrancado do meu peito. Ah, se fosse tão fácil assim te assumir, eu não sofria tanto. Eu não estaria aqui jogado aos prantos. Mas se eu pudesse correr como uma Ferrari corre, eu não estaria aqui de porre, amor. Mas se eu pudesse voar como o Ícaro voou, eu já estaria perto, amor. E quando falta luz, a gente faz assim. Você cuida de mim. E quando falta luz, segura na minha mão. E vamos lá nós dois enfrentar juntos toda essa escuridão. milhões de histórias. Amizade se guarda para sempre. A maioria guardo no coração. Redes sociais não me definem. Não vivo de status contado.